apaixonado. Homem apaixonado sofre dobrado. Essa faz o coração doer. Vamos cantar com Diel. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Vamos cantar! Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Alô, Júnior C10, Zé Giovanni, papá. Te odeio, te busco e te caço, mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que invade? Mas